Salvador, muito boa noite, janela 2258, Cabral, descendo via, chegar na margem para 150. M6258, controle Salvador, Oituna, 2 mil pés, ajuste 1-0 no meia, reporte estabilizado, ou deseja manter o perfil? Afirmativo, meu amigo, vai voar Duna agora, está autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado, VNS X-Ray da 1-0, janela 6258. Manutenção 098. avião para o Gol 998. Dois minutinhos, 098. Queria informar que está esse sistema, o plano, que eu entrei em contato com a companhia. Oportunamente está no seu sistema. Tá, sim, está sendo meu sistema. Tem coordenação de um outro tráfego. Mantenha a escuta agora. Aracaju autorizado, 230, decolagem na zero, curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 5554, 120, 80, controle. Tá fumando é Pucajama, após Aracaju, ok? Pucajama, Aracaju. Chama pronto. Tá pronto, já. Tá autorizado, chama pro táxi. 1868. Tá, fica pronto ali, obrigado. Gol na 098, copy. Perfeito. Natal autorizado, 370 é o nível. Da coluna 0, curva esquerda. Puca, transição Zipá. Após do 1-0, aerovia. Acena 5560, 120, decimal 80, controle. Natal 370 nível, subida pouca, transição de papo, evoluiu no 0, 208 controle, 5560 transição, levou no 098, aponta o posto. Chegou no 098, número 2 no setor, protegimento ficou reto. Estou no seu aguardo, com o 098. Zero, controle de Salvador. Desço para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meia, Voiduna. Reporte estabilizado. 2 mil pés, efetuando desvio, Zutã 3170. O 6258 está autorizado o procedimento? Estimativo, livre LF, pode estabilizar. Reportará, muito obrigado. Está estabilizado no final do procedimento X-Ray da pista vista, 6258. Gente, 6258, complete a aproximação, chame torre 1 no... Foi intercortado, 695, confirme. 1895, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. O Xané 6258, final de procedimento de ILS X-Ray, na 10. Boa noite, o Xané 6258, cheque o trem livre pouso, 140 graus, com 6219. TV pouso. Com 868 para o táxi, com 129 a bordo, 12:05 alternando Salvador. Direita via Índia, ponto de espera no 93995, ajuste na 0, 16. Índia 1 no 9900, com 868, obrigado, boa noite. 258, 120 com 5. Obrigado. Bona 098, está livre inicial puxe portão 2, já passa o táxi. Autorizou o puxe, chama o táxi outro, Bona 098. Boa noite, voo 868, sente do tráfego na final, ponte espera da 104. Sente, após o tráfego na final, autorizado alinhar e manter, voo 868. Após o tráfego ali, manter. O Xené 6258, sala 05, libera direito, 121, no... Corrige, mantém a minha escuta. Via Alfa e reportagem da Juliette. Aqui vai manter sua escuta, Alfa da Juliette, vai reportar. 1898, pode parar pronto. Que é linda cola, 1868. 130 graus, 089. Cola, a linda cola, 1868. Ó, Paulo, Salvador, Golo 170, puxa acionamento, posição 11. Teste Golo 170, portão 11, autorizado na pata do táxi. Livre no 170. Pronto, táxi PV82, 3 horas de altura delta, negativa foco ali. Táxi à direita vem indo, vamos te esperando no 8.95, ajuste na 0 no meio. Ajuste na 0 no meio, índia 2895 no 098. Controle, gol 1972, 1190 para 1950. 1172, desça para 2 mil pés, chegada a Mari, ajuste 1-0 no meio. Mari, 2172, solicita para o estado da presente, pessoal de desvio. Oi, Duna, gol 1172. Duna, 1172. China 6258, via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, muito obrigado. Gol no 098, pode esperar pronto. A 098 ali mantém no 0. Ali mantém no 01098. O 968 decolou 08. Chama o controle no 20 desse 980. 2080, boa. Controle com 868 decolado, boa noite. Boa noite, 68, subo para nível 230, direto Jamo da presente, verifique transponder estacionado 2000, acione o transponder 5554. 5554, ok. Acionado. Direto Jamo, gol 3, 1, 7, 0, cliente completo de aproximação, chamo torre 118 decimal 95. Boa noite, senhor. Obrigado. Boa. 1172, livre ILS X-Ray, pistona 0, reporte estabilizado. Pistona estabilizado, 1172, controle o ajuste? Ajuste 1016. Obrigado. Catarizado via Pathwind, ponto de espera no 8 decimal 95, ajuste na 0 no meio. Pathwind, ponto de espera 295, 1-0 no meio, gol 1-1-7-0. Gol no 098, decolagem autorizada no 30 graus, 08 mais. desde decolagem 0103. Salvador, boa noite, da 3170, passando aqui para visual embaixo da lado. Teste 3170, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sete. Então 3170, livre posto, custo no 0, no 30 graus, 0619. Livre posto, tá 3170. Então no 098, decolou 12, chamou controle, 110, decimais de 0. 08. Controle, gol 10098, cruza 1300. No 098, contato radar, subo para nível 370, direto em campo. 370, direto pra onde? Direto Jamo. Jamo, obrigado. Oi, boa noite. O Pono na 70. Pono na 70, tá visual algum tráfego na final? Afirmo. Pause pouso do mesmo utilizador em área e manter, pista na zero. Pause pouso ali, mantém na 10, bom no 1, 7. Então 3170, sua sala foi 14, espero 121. Te considero, mantém a minha escuta, tá? Que está autorizado via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, pode ir. 145, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, boa. Boa. 340 graus, 09. Livre decolagem, 970. 370, decolou no meio, chama controle, 120, desce no 80. 208, boa noite, 1960. Controle, boa noite, com 1970. 1970, contato radar, suba para nível 370, direto Jambo. 370, direto Jambo, gol 1970. Bruno 098, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterno 2085. Bruno Estabilizou o visual no 172. 2, 100, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895. Torre com 172, baixado, checado 3 milhas para o externo. Boa noite, com 172, 100, livre pouso no 0, 1950 graus com 04 nós. Livre pouso no 0, 1972. 170, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2525, 2085, bom dia. Bom dia. Bom, no 172, sala 23, libera direito no 2, corrijo. Mantém minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, no 72.